E quero vos dizer que a Câmara Municipal apoia este livro em 50%, mas o Sr. Feliciano apoia os outros 50% e isto faz toda a diferença. Que é para as pessoas perceberem, porque eu tenho uma gestão altamente rigorosa na Câmara Municipal dos dinheiros públicos e por isso não vale a pena. E por isso quero dizer, porque a maior parte dos livros que nós lancemos e as pessoas, é a Câmara Municipal que paga na sua totalidade. E por isso, Sr. Feliciano, o senhor não fica aqui a dever nada, porque o talento não se paga e nós temos um grande orgulho da sua capacidade escrita e da sua forma como se relaciona connosco. O Sr. Feliciano de Silva é um homem que ama Travanque, é um homem que ama a sua família. Feliciano da Silva é um símbolo de Travanque, é um símbolo de destaque. E eu escolhi aqui uma coisa muito simples, mas uma coisa que é importante em termos de coração. Está numa página 80 e chama-se Nunca Te Esqueço. É uma quadra. Faz hoje 25 anos que te perdi, minha Paulinha. Mas para além desse dia, serás sempre muito minha. Os senhores estão no coração de Feliciano da Silva, os senhores estarão no nosso coração também.